Então vamos ficar bem confortáveis. Quem preferir fechar os olhos para facilitar a concentração pode fazê-lo. Vamos aproveitar esse momento em que estamos em contato com entidades muito nobres, trabalhadores do mundo maior, esses verdadeiros embaixadores divinos. Que deixando seus mundos de alegria, de felicidades, descem até aqui a terra, para nos estender as mãos, nos convidando para o trabalho, para o amor, para a caridade. Vamos ler uma poesia em homenagem a Maria Santíssima, que nos foi deixada com muito carinho. Por Francisco Cândido Xavier. É do espírito Amaral Ornelas, está no livro Parnaso de Além Túmulo. Ave Maria, Senhora, do amor que ampara e redime, ai do mundo se não fora a vossa missão sublime, cheia de graça e bondade. É por vós que conhecemos a eterna revelação da vida em seus dons supremos. O Senhor sempre é convosco, mensageira da ternura, providências dos que choram nas sombras da desventura. Bendita sois vós, Rainha, estrela da humanidade, rosa mística da fé, lírio puro de humildade. Entre as mulheres sois vós, a mãe das mães desvalidas, nossa porta de esperança e anjo de nossas vidas. Bendito o fruto imortal da vossa missão de luz, desde a paz da manjedoura, as dores além da cruz. Assim seja para sempre, ó divina soberana, refúgio dos que padecem, nas dores da luta humana. Ave Maria, Senhora, do amor que ampara e redime, ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. Queremos agradecer a esse Espírito luminoso que é Maria Santíssima, pedir para que ela vele por todos os filhinhos, por todas as crianças abortadas, por todas as mãezinhas desvalidas, e por toda a humanidade, para que um dia, sob a luz do Evangelho de Jesus, possamos finalmente conhecer o amor, a fraternidade e a paz. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja.